can only one thing. Na libera direita, 1-2-1, décimo 9. 2-9, Salve, Salvador, 6225, levando 6 coisas. 6225, bom dia, tá? Que seria Alfa, reporte a Juliette. Alfa, sou Juliette, reporte a 6225. It's approved, reporte to taxi American 92. O azul decolou ao 01120, décima 8. Gente. Zero oito, azul, 4208. Afirmativo, 120, décima 8. Bom, bom. Oi, Salvador, bom dia, da 3663, a passagem de baixando no Madison. Tan 3663, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Lembre pouso na 10, tan 3663. Senhor Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Índia November Alpha, na proa da rota visual para o campo. Índia November Alpha, ingressa final no 7, reporta 3 milhas para a cabeceira. Reporta 3 milhas da cabeceira, Índia November Alpha. Virar para Valença, Lençóis e volta para Salvador, hein? Ingressa à sua esquerda, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, Juliette. Lobatão, tá pronto para a cópia? Salvador, Salvador. Sobrevão em Valença, após retorno para Salvador. Pista 197, com curva à direita, ingressando no corredor Axé, 1000 pés estrito. Aguardando a ascensão do controle para o nível 075. Chama o controle 1208, transponder 5546, o Romeu para o patrão. Torre Salvador, bom dia, gol 1922 no ILS. Gol 922, aguarda, pista livre. Romeu Papatangue não está autorizado. Lençóis sobrevoo após retorno para Salvador no 075. Vai decolar da 197 com curva à direita, corredor axé, 1000 pés estritos guardando a ascensão do controle para o nível 075. Chama em 1208 e o transponde ao 5546, o Romeu Papatangue. Patango, 2 a bordo, chame a torre, 18-6 para acionamento, táxi decolagem, Romeu Patango, ajuste 1-0-6. American 980, táxi approved, main apron, táxi via India Alpha to Rendezvous, runway 10. When ready, tower 118.6, QNH 1016, American 980, confirme souls on board. Okay, 1016 on the altimeter, taxi holding point runway 10, and stand by. 186 holds on board, 1986. 186. Six. Salvador, bom dia, 3663, mano. 3663, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte para antes da Juliette, 3663. Autorizado, acionamento e táxi, Romeu Papatango. Chama ingresso na 17, ajuste no 06. Índia November Alpha completa a curva, livre pouso no 7, vento 1 centena com 4 nós. Vai completar o 360, livre pouso no 7, Índia November Alpha. O 922, à direita, 121.9, ao 07 sol. Direita, 219, voo 922, bom dia. Salvador, Papatango, Alfa Vitor Juliette, está na prova, agora está fora, arranca o carro. Está autorizado, final no 7, Alfa Vitor Juliette, reporte na final. Autorizado final no 7, Alfa Vitor Juliette. Você tem a possibilidade de, na presente, importar a base para final no 7? Está livre, não há tráfego a reportar, reporte na final. Estou para a final essa possibilidade. Salve Salvador, bom dia, gol 922, livrou via Fox. Gol 922, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar o 922. Tá 3179, posicionamento no 05. Gente, aguarde 3179. Aguarda. Feedback track India November Alpha, seu solo foi ao 09. Macaroni Geo, clear line up and take off. 070 degrees, 04 knots. Lembrando o Índia November Alpha, ciente. Deu 79, portão 5, já coordenei com a equipe de solo. Eu tenho a aeronave da Gol que vai passar em sua resguarda, posta livre. Após a passagem da aeronave da Gol, está livre para o estacionamento, está carregando o portão 9. 922, Juliette, portão 7. Juliette para o 7, o 922. Adolfo, 62, Júlio 1. 6211, prossiga. A sugestão para o Gadiança? 7. Livre pouso no 7, Alfa Vitor Juliette, vento 050612. 7, ligue pouso, Vitor Juliette. American 0, Airborne X 12, Salvador Departure 120, decimal 8. 120, decimal 8, good day. O Alfa Vitor Juliette, parte 4, confirmado? O Romeu Papatango, condições de ingresso agora? Fazer o check na cabeceira, não tem tráfego para o 17? Só para liberar a entrada do Alfa Vitor Juliette. Tu tá autorizado o ingresso na cabeceira no 17. Alfa Vitor Juliette, aposta livre, parte 4. Torre Salvador, bom dia, Oxumé 6312. Não entendi, confirma. Bom dia, Oxumé 6312, senhor. Eu ativo 6312, livre pouso, pista 10, vento 030 com 612 nós. Ok, 6312. Táxi em frente, direito, ponto de espera, 18.6, 1016, uma boa viagem, táxi via Índia. Táxi via Índia, ponto de espera, 18.6, tá na frente, tá na porta. Tanga aguarda a passagem do Airbus da Avianca na final no zero para decolar. Isso é mais um instante. O Papatango está livre. 050 graus com 612. Justo no equipamento, muito chiado na transmissão, no parte 4, para Cairo Lorenzo. Só um instante, acoto o ajuste no zero no meio. Vitor Mike Quebec. Estou no 7, direita, 121 décimo 9. Com 04, prossegue. Por conta em risco, o ajuste no 06 aguardou na cópia, o Falcão 04. Falcão, ok. Solo, bom dia, chamei a 6312. É 312, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6312, Galeão 360, Pesolo 10, pistão no 0, curva à direita da El Leda Bridge, controle 120, décima 8, e o transponder é o 5007, Washington 6219. Gente, 7 avião 360, eu estou jogando 1-0, na escola da 10, Liga da El Bridge, 1208, estaciona 5007. 5007, da El Leda Bridge, com curva direita. 5-0 com 62. Livre pouso. 3304. Quatro, chamará pronto, 621. Chamará. Paulo, Salvador, 625, chamará. Prossiga. Silvão, 625, sempre apresentado dos horários mais fácil. Somente confirmar 340 do Brasília, a nossa saída. Saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa? Confirmo. Cairo Lorenzo, 1000 pés, pista 97, curva à direita, corredor axé, 1208-0161, Vitor Maia Quebec. Vitor Maia Quebec, novamente, coteja a autorização, ok? Muito chiado na transmissão, não consegui copiar o... autorização. Simões da Juliette, o Xena 6312. Portão 10, 6312. Ok. Da Lima, tem pista 10. 01, chame a torre 18-6, acionamento táxi de decolagem, Vitor Maia Quebec, bom. Sam 3304, direito 129. Copiado, é aqui, estou exatamente na, nesse momento, na posição que nós estamos, tem uma ave aqui, acho que é um urubu, deve ter sido algum Taipei Frank aqui, tá? Algum Boeing Frank. Sim, tio Tan 3179 ali, mantém a guarda decolagem. Mantém 3139. Estou ciente, 3304, 129 agora. 29. Trole 5003 no transponder. E livre táxi, chame para ingresso no 7. Vai taxiar pátio militar até o hotel. Na hotel vai manter a posição e chamar a torre 18612, é o Falcão 04. Salvador, muito bom dia, o TAN 3304, livrou, está na alfa, você escuta. 3304, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, 3304. Já a viatura está em tá caminho já para retirar o animal. Só um instante. Ok. Ali pronto no 7, Mike Mac. Ingresso à sua esquerda, portão 5, 3304. Esquerda, portão 5, obrigado. Victor, Mike Quebec, livre decolagem no 7, vento 040612. Tá 3304, me escuta? A colisão com a ave foi mais ou menos próximo a taxa delta? Não foi, nós colidimos não, era a ave que estava lá só para formar aqui, para retirar a ave. Tipo, mais se encontra na taxa delta? Afirmativo, senhor, tá na taxa delta, logo na saída da pista. Muito grato. Tomar Quebec 040612, corrigindo, chame o controle 120 decimal 8. 1208, Quebec. Dois hotéis, 179, teria alguma previsão? Ok, a viatura está com dificuldade de encontrar um animal lá. Já informamos que é próximo à delta, mas ele não entendeu que é na pista ainda. Ah, tá ok. Falcão 04, na hotel, confirmado. Aguarde para decolagem. Falcão 04, decola presente? Livre decolagem 060612 é nosso. Falcão 04 está fora do solo, livre na 2 da pista. Presidente, Falcão, aos 28, prossegue corredor forte. Controle 120, decimal 8. Prossegue para forte, 1000 pés, controle 120, decimal 8. Tan 3179, a viatura do bombeiro não conseguiu localizar o animal.